você passa. Não vê os lados, nem sente a fumaça. Melhor não se mover pra não se machucar. Em caso de silêncio, comece a gritar. Eu vejo rostos que quase são você. Eu sigo cheio de nada a perder. Posso estar aonde eu quiser e não tenho onde ir. Seja o céu e caia sobre.